Não é só testar a gravação de 10 segundos, Sorg. É ver se gravou direitinho, ver se tá com eco, ver se a minha teoria da razão do eco é verdadeira e parece que era. Ah, cala a boca, Léo, caralho, parecendo eunuco. Foda-se seu eco, foda-se você também, Sorg. Foda-se o ano também, caralho, 2014, vai se fuder, ano se vê na puta, mano. E o que você fez? O ano termina. E na... A dupla dinâmica? Não, você aguarda, seu pai só me ensina para o baile dos enxutos. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os meus natalinos amigos, Sorg. É, depois de uma hora tentando gravar. Magin. Rou, rou, rou. Eunuco. Se fuder 2004, vai embora. E o nosso convidado, o nosso querido convidado que está aqui com toda a paciência do mundo, aguentando nossa incompetência para gravar um podcast, o senhor Vagnerd. Oi, meus chuchus. Vagnerd, é... Pô, essa frase é minha, o senhor lave sua boca imunda antes de falar em chuchus aqui dentro, tá? Boiola. Olha, cara, eu já vi mais gente aí falando chuchu, não foi só tu não, Léo. É porque é uma cambada de copião esses safados. Eu lanço bordões memoráveis como esse e as pessoas ficam me copiando. Porque eu sou uma pessoa muito interessante. Mas não vamos falar de bordões hoje. Não vamos falar de bordões. Ah, o senhor tem inveja em mim, o senhor Nuco, porque eu tenho pinto e você não. Mas agora fique quieto. Nós hoje estamos gravando na semana do Natal. Não sei quando vai sair esse podcast, mas isso não importa. O que importa é que a gente vai analisar tudo que houve de bom e de não tão bom que aconteceu esse ano, porque somos pessoas inteligentes e sábias e a nossa opinião realmente importa. Então a gente vai dizer o que houve de melhor e de pior da cultura pop de 2014. Cinema, quadrinhos e o que mais couber no podcast, porque são 11h10 e eu tenho que trabalhar amanhã. Então, sem mais delongas, segue o baile. Papai Noel, filho da puta, que jeito os miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Apresentei os ricos das menos pobres. Apresentei os ricos das menos pobres. Senhores, vamos começar então como a gente combinou há pouco. Começamos com quadrinhos. Então, convidado, senhor Vagnerd, senhor, por favor, faça a fineza de nos agraciar com o que o senhor achou de mais melhor desse ano. Cara, minha recomendação, mais melhor de bom de 2014 pra quadrinho, foi Astronauta Singularidade. Cara, eu comprei na CCXP e não li até agora, eu sou um verme. Aí, não chegou na roça onde eu moro, cara, que é... Pelo amor de Deus, cara. Tô puto pra caralho, louco pra ler isso, não chegou aqui ainda. Não, mas quero saber, não fica triste não, porque aqui no Rio de Janeiro também não chegou não, só. Você quer saber da melhor, Sorg? Eu comprei o Magnetar hoje, que chegou aqui onde eu moro. Eu não tô zoando, tá aqui fechado, a sacola de revista no chão. Puta merda, cara. Mas prossiga, Wagner. Não, a ideia do Singularidade é justamente por dar uma continuidade àquilo que a gente viu em Magnetar. Só que agora, continuando essa ideia dos personagens adultos do Maurício, mas seguindo por uma história que eu percebi fazer muito mais referência a ficção científica, há histórias, contos, filmes de ficção científica, e não tanto centrado naquele universo da Turma da Mônica. Eu acho que foi isso, assim, o principal motivo. Claro, o universo do Maurício de Souza é bastante rico, e mesmo no Singularidade ainda tem aquela parte da mitologia, dos alienígenas, aquela raça maluca lá, mas eu achei legal pelo clima, os tipos de personagem. Uma mistura de Arthur C. Clarke, sabe? Vamos dizer assim, ficção científica moleque, sabe? Ficção científica raiz, assim, de quadrinho. De várzea, sabe? plot da história é o plot mais simples pra uma história de ficção científica. É, vamos investigar um buraco negro, sabe? Tipo, é basicão, é uma ideia muito simples. A virada de trama é muito previsível, mas é muito legal ver isso no Astronauta, sabe? E eu acho assim que o próprio personagem do Astronauta, ele tá agora com muito mais cara de um personagem do Danilo Beirute, e não aquele personagem Kinder Ovo de antigamente, sabe? Sim, concordo. É, isso aí tem, obviamente, tem o muito do Beirute, mas também tem... Você vê que tem o editorial do Sidney Guzman, né, cara? É, você nota um pouco disso também nas outras HQs. Por exemplo, quando tu vê aquele major americano que tem na história... Vou dar um spoiler, tá? Foda-se. Não, é porque tem que ser muito burro pra não ver esse spoiler. Tu olha pro cara e tu vai dizer, esse filho da puta vai trair todo mundo. E sabe o que acontece? O filho da puta trai todo mundo depois. Por mais óbvio que possa parecer. Mas aí é que tá. Tipo, eu acho que ele sabe trabalhar muito bem com os clichês. Eu acho que essa é a ideia bacana do Singularidade. Muito bom. Preciso começar a lê-lo agora, tomar vergonha na cara, porque tá aqui olhando pra mim. Comprei quilos de coisa na CCXP e até agora não... Ele olha pra mim, eu olho pra ele, eu tenho que pegar, ler com calma e tal, mas... Vou. Lê e já manda pro Nicola, já empresta pro Nicola. Cara, eu vou te falar que é capaz de eu ler, sei lá, no ano que vem, mandar pro Sorg, por exemplo, e vai chegar antes da edição chegar lá à venda mesmo, na roça dele. Quem não mora em grande centro sofre, viu, cara? Distribuição setorizada, a distribuição em geral é muito ruim. Não, cara, mas eu moro em Porto Alegre, cara. Eu moro a 40 quilômetros de Porto Alegre. Aqui também eu sofro com essa distribuição setorizada. Se tudo der certo, você pega no ano que vem com o autógrafo do Danilo lá na FIC, só. Não tem problema, não. É. Você compra lá. É, compra capa dura, velho. Chamar o Eunuco agora, mas ele caiu de novo, porque um pobre usa essa internet de pobre dele. Então, ao invés disso, eu vou chamar o Sr. Sorg. Sr. Sorg, o senhor faça a fineza de introduzir aí o que você achou de puro fantastiquismo nesse belo 2014. Eu tava pensando seriamente em falar do Valente, assim, mas como o que saiu esse ano do Valente é a continuação do que ele já vem fazendo desde 2012, eu acho, então, pra lá, mas leia o Valente, que é foda. Cara, eu vou falar de quadrinho mainstream mesmo, quadrinho americano, só que eu vou falar da Image, que foi uma das melhores coisas que eu li esse ano, e que é do Jonathan Hickman, cara, que ele tá escrevendo East of West lá na Image. O Jonathan Hickman, ele me surpreendeu pra caramba com os Vingadores, eu acho muito legal o que ele faz lá. E East of West é muito foda, assim, é um western pós-apocalíptico cheio de referências bíblicas e paradas de teologia, enfim, misturado com a história da guerra civil americana, que demorou acho que décadas para terminar, e assim que ela termina, o mundo, os Estados Unidos se dividindo de forma diferente, e nesse tem toda uma trama envolvendo os Cavaleiros do Apocalipse e tal. E, cara, é uma parada muito legal, assim, é uma mistureba muito, assim, tem muita coisa e muita referência, mas é uma mistureba muito legal, assim, muito bem. Os personagens são muito bem desenvolvidos, assim, o principal da história, que é o Cavaleiro da Morte, é muito foda, cara, um pistoleiro, todo vestido de branco, cabeludo, com arma na cintura, assim, é uma parada muito legal, cara. E, infelizmente, deu uma parada, porque ele tá focado na Marvel lá, ele tá com a saga pra sair agora, o Time Runs Out, então parou no acho que no número 12 ou 13, mas é uma parada muito legal, cara, é um gibi do caralho, assim, eu li as 12 edições e rapidinho, assim, numa sentada, é muito bacana, assim, os personagens são muito bons, os diálogos são foda, e infelizmente não tem no Brasil, tem que importar pra ler, mas tá no, em 2014, assim, foi uma das coisas mais legais que eu li. Diga de passagem, não tem no Brasil, provavelmente nunca vai ter no Brasil, vale. Eu acho isso também. Ah, mas é 12 edições e fecha um arco no final dessa 12ª edição? Não, então, por sinal, cara, ela para num momento, assim, muito tenso, que vai acontecer uma merda muito grande lá e tal, que eu não vou falar pra quem quiser depois leia, senão vai estragar a surpresa da galera. Mas não tem arcos, assim, não tem aquele esquema de 6 edições, tem um arco e termina uma história principal. Ela é bem contínua, então você lê as duas edições, ela tá sempre continuando, ela não fecha um arco. Mas é do caralho. Pô, é legal pra caramba. Assim, os desenhos são lindos, as cores são muito foda e o visual da história é muito foda. A Morte, ela anda num cavalo bizarro, mecânico, assim, que a boca é um canhão. É do caralho, cara. É legal pra caramba isso. Muito bom. Você, Magin, o senhor que é um leitor ávido também de scans, o que o senhor leu de interessantíssimo nesse ano? Porra, é um negócio que eu li. Eu não li ainda, tá lacrado aqui. Tá lacrado aqui do se lado. Se ele falar One Piece, eu tô saindo agora. Recém chegou, né? Não tirou. Porra. Recém chegou aí, né? Chegou hoje aí, né? Pior que chegou essa semana o Magnetar mesmo. Eu comprei hoje. Vou citar só o Multiversity, mas essa não é minha recomendação não, porque o cara pra ler Multiversity tem que usar drogas pesadas. Eu vou recomendar, na verdade, aquela coleção da Salvati que ela tá lançando, acho que desde o início desse ano, que é um negócio bem legal pra quem começou a acompanhar quadrinho agora, poder ter algumas coisas da Marvel certinha, e ela vai começar a lançar da DC. Se já não começou a lançar, só que aqui na minha cidade não chegou, pra variar. Nem E nem vai ser a Salvati que vai lançar, é Eagle Moss, né? Então eu falei merda, é isso aí. Obrigado. A Eagle Moss é das estatuetas, não é? Não essa aí. Estatuetas não é a Planeta de Agostini? É a Planeta de Agostini que lançava as estatuetas e aqueles malditos capacetes de Star Wars que são pior do que o diabo que tá tentando. enfim. Mas sobre essa coleção da Salvati, da Marvel, eu tenho uma coisa a acrescentar. Realmente ela nos permite ler muita coisa boa, né? Por exemplo, aqui, eu tô olhando aqui pra minha prateleira, tem aqui Homem-Aranha, Última Caçada de Kraven, Marvels, Arma X, né? Muita coisa boa, né? Mas também tem muita coisa ruim, né? Sim, mas tipo, um negócio que me surpreendeu, por exemplo, foi o Testamento do Doutor Estranho. É um negócio que eu não tinha lido ainda, que eu achei muito legal, por isso até que eu citei essa história, que é o Testamento, só chegou também essa semana aqui na minha cidade. Aí foi a última coisa da Savate que eu li. Tá, Nicole. Então quando chegar aí na tua cidade, o primeiro arco de Homem-Aranha Ultimate. Não, Homem-Aranha Ultimate, porra, eu sou fãzaço do Homem-Aranha Ultimate, cara. Ah, então tá, então deixa. Se tu gosta. Sou putinho até do Morales. Nossa, eu senti um tom de decepção na voz do Magnésio agora, até não, se você gosta, né? O Magnésio ele ia falar mal, cara, ele ia falar muito mal, mas ele desistiu, ele ficou com pena de você. Ele broxou. O cara gosta de One Piece e Homem-Aranha Ultimate, o que eu vou dizer, né, cara? Vai quebrar o coração deles, eu vou falar qualquer coisa, deixa ele fazer as ilusões dele. Você quer ficar pior ainda? Eu sou fã de Crossed, cara. Ah, não. Vai tomar um sentido do seu. Mas Crossed é foda, eu gosto. Melhor muito que bom, Dead. Isso aí. Melhor que o quê? Melhor que Walking Dead. Muito melhor. Opa, aí sim, hein? Agora muito melhor que Walking Dead. Crossed é foda, cara. Não, Crossed é foda. Nicolas, eu temo 3 pro clubinho. Olha aí, ó, quando quiser gravar um programa de Crossed. Já é. Todo mundo aqui leu Crossed, vomitou um pouquinho e perdeu um pouco da fé na humanidade. É, exatamente. Sabe quando você lê aquela coisa, você percebe que um pedacinho de você morreu assim, cara? Foi mais ou menos isso. Você lê Crossed e você para e percebe, caralho, nesse mundo eu teria uma cruz na testa. Tem duas coisas que podem, assim, te mostrar o pior da raça humana nesse mundo. Uma é ler Crossed, a outra é navegar pela Deep Web. É a mesma coisa, sabe? Tu nunca teve num baile funk. Você não vai muito ao Rio, não, né, Magnérdio? Não, cara, não. Pior que tem bastante baile funk aqui em Porto Alegre, mas não é o... Não, é o... Não, baile funk no Rio de Janeiro é outra coisa. Mas não vamos falar de manifestações culturais de pessoas pobres. Sabe pobre, assim, esse tipo de gente? Então, pessoa que vai em pobre. Então, oi, eu sou seu amigo processinho, senhor. Tudo bem? Falou em japonês, né? Falou em japonês, filha da puta. Como eu odeio vocês, cara. Puta que pariu. Os processos são tudo pra você? Já faz um tempo que aquela mulher fruta ameaçou a gente de processo, cara. Tá na época. Olha esse! Já tá na hora de. Eu não citei nomes. Já tá na hora de um... A mulher fruta foi o de menos. Os grandes estúdios americanos já entraram em contato com o BDE já. É verdade, bem lembrado. Foi mal. Aquilo ali, eu digo que foi culpa minha. Sinto muito. Sim, a recomendação do Nicole é muito boa, porque dá pra ler muito material bom nessa coleção da Salvati por um preço acessível, né? Não vou dizer que é um preço barato, mas é um preço bem acessível. É só concordar também, assim, você tem que filtrar muita coisa. Até porque a coleção completa, ela fica quase R$3.000, cara. E tem muito lixo também, tem muito encadernado lixo lá, que, pelo amor de Deus. Assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter a Caçada de Kraven completa, em formato americano, bonitinho e tal. A Queda de Murdock também, porque a Queda de Murdock que eu tinha é aquela encadernadinho da Abril, em formatinho, ridículo. Agora eu tenho aqui em formato americano. Mas você tem que filtrar muita coisa. Eu, por exemplo, eu compro acho que uma edição, eu pulo 3, 4, no mínimo. Até pegar uma outra interessante. World War Hulk, cara. Pelo amor de Deus. Dividido em duas ainda. Não, e eu fico grilado que tem muita coisa que tá ali que não é graphic novel. Que é arco. Um arco de história, né, cara? É mensal. É. Mas o Wagner. Por exemplo, a linha que não é graphic novel, que eles pegaram aquele arco do cara dos X-Men, o cara que fez os Vingadores. O encadernado com as 6 primeiras edições do Surpreendentes X-Men do Josueldon. Sim, que a história vai do nada pra lugar nenhum ali no encadernado, mas é legal de ler, porque é bem escrito, coisa e tal, flui legal a história. Tirando ressuscitar o Colossus. Cara, o primeiro arco acaba em lugar nenhum. Você não tem um fim daquilo. Vai do nada pro lugar nenhum, foi exatamente o que eu falei. Mas é um negócio legal, pra dar uma visão pra quem não pôde ler essas coisas dessa época, algumas coisas mais antigas. Eu acho válido esse tipo de coisa. É escroto você ter isso numa coleção de encadernados, sim. Mas eu acho válido pela iniciativa de você mostrar esse tipo de material pro pessoal. É, eu ainda acho escroto estar nessa linha de encadernados. Mas vamos seguir, eu concordo com vocês com relação a isso. É que eu não sei como que é esse acordo de publicação que eles têm também com as editoras, né, cara? Os caras não. Eu não sei como que é essa escolha de histórias que eles fazem. É um negócio meio esquisito mesmo. E aquela lombada que eles colocam é justamente pra você comprar as histórias porcarias também. Senão você vai colocar na estante e não vai formar o desenho. Eles são filhos da puta. É, aquela lombada. E mesmo que você compre todas, saiu algumas com impressão invertida. Vai ficar errado, né? Não, deixa eu só esclarecer isso. A Salvati pegou, se você cortar lá o código de barra da penúltima folha dos 4 primeiros encadernados e mandar pra eles, eles te mandam um encadernado 0 km com a impressão correta. Beleza. Puta, que trabalho, cara, né? Não. Eu prefiro ter nenhum. Você fica com 2 pelo preço de 1, ainda pode vender um pro seu amiguinho entrante. Só que um deles vai estar recortado. Assim. Não vale, não tem graça. Bom, galera, vamos seguir. Eu não tenho lido muita coisa. Eu li Maurício, né? Li as graphic novels, mas não é disso que eu vou falar também. O que eu vou falar, cara, vai estar no melhor e no pior. Que no caso é a obra máxima do Sr. Grant Morrison, Multiversity. Mas, deixemos bem claro. Multiversity número 1 e Thunderworld eu colocaria como algumas das melhores coisas que eu li esse ano. As outras, a gente fala depois. cara. Pax americana, né? É, ah, vocês não entenderam a porra da história. Toma no cu, vocês. Não, eu não entendi, cara. E não me envergonho de dizer isso. Imagine, eu não uso nenhum psicotrópico pra expandir minha consciência. Eu não entendi diferente de você. Pax América é foda pra caralho. Ah, mas agora quem tá falando sou eu, o senhor vai ficar quieto e ouvir. Depois você fala. Cara, Multiverse número 1 é uma revista divertida pra caralho, cara. Com todos aqueles heróis na House of Heroes, com eles indo parar no universo Marvel, que é o universo Marvel melhor que o da Marvel. Dica de passagem, como a gente falou, que tem a melhor representação do Hulk até hoje. Que é o... Como é que ele chama? Baby alguma coisa. É, o Hulk de fralda, cara. Puta, aquilo foi sensacional, velho. Eu fico imaginando que ele tá com aquela fralda e ele tem um alfinete de segurança, cara. Só que ele é gigante, então o alfinete é do tamanho de um braço, velho. E tem o melhor personagem de todos, que é o Capitão Cenoura. Acho que isso é indiscutível. É que as pessoas esqueceram um pouco, parou-se de falar dele porque ele não apareceu mais, né, cara? Na última edição, provavelmente, ele vai. E o Capitão de Cenoura me levou a procurar as antigas histórias do Capitão Cenoura, que são legais pra caramba. Mas, enfim. E Thunderworld, cara. A última edição que saiu dos spin-offs, que não são spin-offs, mas são spin-offs, é muito legal, cara. Puta, que história bacana. É curtinha, fechadinha, divertida pra caramba. O Eunuco tava lambendo essa história no Facebook essa semana também, não tava? Eunuco? Eunuco. Caiu de novo. Caiu, pera, tô aqui. Ai, filho da puta. Desculpa. Thunderworld é a melhor coisa que o Morrison já fez em anos. Acabou. Ah, e pronto. É bonita, é fechada, é heróico, é aventureiro, é engraçado, é divertido. É diferente de tudo que você tem lido desde que a Image surgiu com aqueles personagens violentos. É história em quadrinhos em sua essência. Foda-se o resto. Ah, moleque! É, eu não faria uma defesa tão apaixonada assim, mas eu concordo com ele. Cara, é uma história bem divertida, ou com visual assim, bem clássico mesmo. Ela é bonita, cara, realmente ela é bem bonita. E... cara, é muito bacana. Pô, Thunderworld vale a pena ter, cara. É bem legal mesmo. E você entende Thunderworld diferente de outras histórias. Pelo amor de Deus, né, porra? Cara, aquele Nirvana, Hannibal Lecter, me deu medo. Cara, tem um Nirvana muito, muito, muito sinistro ali, velho. É um Nirvana com focinheiro e com uma faca. Cadê a garota? Eu quero comer a garota. Aí tu fica, caralho, que porra é? Sinistro, né? Nossa, é um Nirvana onde um pode comer o outro? É, cara, o Dr. Silvana, ele tá com o Nelton. É Silvana, né? Tom! Silvana, né? Ai, que burro, dá zero pra ele. Silvana. É Silvana. O Silvana, ele tá mancomunado com vários Silvanas de várias realidades, né? E um deles é muito psycho, assim, tipo, o deles, na realidade dele, ele voltou no tempo pra matar o Billy Batson antes dele nascer, assim, entendeu? E ele aparece com um bisturi na mão, todo ensanguentado, e uma máscara de Hannibal Lecter, saca? Uma focinheira na boca, assim, mostrando, não, cadê eles? Eu quero torturar, eu quero matar, eu quero... E fica toda hora falando que eu vou comer a garota em partes. Aí você não sabe que garota é essa, você supõe que ele tá falando da Capitã Marvel, né? A Mary Marvel. Mas aquele... dá medo. Cara, mas assim, de todas as edições até agora... de Multiverse, pra mim, puta, essa foi a mais legal, cara, a mais divertida assim, de ler, é muito bacana mesmo. Leia o Multiverse. Essa edição você não tem que usar drogas pra entender, ao contrário das outras. Aliás, no mês que vem sai o guia pra tentar entender alguma coisa. O Morse é meio babaca, né? Tipo, ele solta umas 5 edições pra você fuder com o teu cérebro tentando entender, aí depois dessas edições ele solta o guia, fala, ó, vai. Ele não entendeu? Deixa eu te explicar. É tipo aquele professor de matemática babaca, sabe? Sabe aquele professor de matemática bem babaca que passa aquela fórmula gigante e deixa tu te fudendo, torrando o cérebro. E aí depois na terceira aula ele vem e diz assim, gente, então, tinha um método mais simples, que era desse jeito. Tá? Quando eu dou aula eu faço isso. Eu dou primeiro o método mais difícil, deixo todo mundo se fudendo. Ó, se vocês usarem um atalho tal, vocês conseguem fazer isso. Só podia ser leitor de Grant Morrison, né, cara? Uma coisa que eu achei legal do Multiversity é a ideia do mapa do multiverso que o Morrison fez. Por o leitor se organizar, né? Ajuda, né? Não, melhor ainda, Wagner. Não é pro leitor se organizar, pros outros escritores se organizarem também. Isso foi foda pra caralho. É pra DC se organizar. É pra DC se organizar. É. Não, é. Ele quase conseguiu fechar a DC inteira com aquele mapa, é um negócio muito maneiro. Não, e é legal que ali, cara, tudo, nada é por acaso, cara. Tudo tem um porquê ali, a posição deles, os mundos. Não sei se você notou, Wagner, que os diversos mundos, eles são. Eles, quando eles são opostos assim no mapa, eles têm alguma correlação, eles são opostos mesmo em essência. Eu tô com ele aberto aqui na minha frente, realmente isso. É, eles são opostos ou na essência ou na zoeira, tipo o Kirby e o Stan Lee Ward. Cara, isso foi sensacional. Você se ligou nisso aí, Wagner? Não, não. Tem a Terra 51 e do lado oposto tem a Terra 6. Se você olhar, pelo menos todas as informações que eu encontrei, não só na Wikipedia, mas em vários outros lugares, dizendo que o próprio Morrison tinha confirmado, essa terra que é oposta à terra do Kirby é a terra do Stan Lee e Magic DC Universe. Ah, sim, aquela bosta. Exato. Então, olha só que babaca, ele fez o Stan Lee ser o oposto maligno do Jack Kirby. Mas isso não chega a ser babaquice, isso é quase que uma realidade. Filho da puta, vendo você, né? Mas vamos seguir. Não, mas se perguntar pro Morrison, ele vai dizer que foi a magia do universo, que sincronizou a Terra desse jeito. Não foi ele que colocou dessa forma, sabe? Cara, tipo, se o Grant Morrison um dia for dar uma explicação honesta sobre qualquer coisa que ele fez, ele ia falar: eu fumei uma maconha antes. Pronto. Não sei, cara, eu não duvido não, porque o Morrison, ele realmente acredita nessas coisas. Ele realmente acha que os quadrinhos são reais em outros universos e tudo mais. Mas o legal do multiverso também aí fica como referência o Superman Mussum, né? Sim, cara! Super Obama. Super Obama. Trapalhões, visionários em sua época, né? Cara, visionários. 30 anos atrás, né, cara? Você vê que coisa. Exatamente. Muito bom. Mas eu gostava mesmo quando o Mussum fazia o Flash, que ele chegava e ele ficava cansado. Chamou barato. Mas vamos seguir agora, gente. Já falamos bastante de quadrinhos, já falamos pra caralho. E a barriga com Camacho pro trovão. Quero um prato, cê tá louco? Quero um pouco, cê tá chato? Quer um pedaço? Então vamos falar um pouco de cinema. Começando a voltinha de novo, o senhor Wagner, o que o senhor esteve assistindo no cinema que lhe apeteceu? Nossa, eu vi bastante filme esse ano, mas eu acho assim, eu vejo como um filme bom aquele que eu consigo olhar pelo menos umas 3 vezes no mesmo ano e continuo curtindo, sabe? E cara, Guardiões da Galáxia, eu pirei, cara. Pirei muito. Eu devo ter pego aí a opção de alguém aí, cara. Mas todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Tá, então eu vou deixar, eu vou falar outra, pode ser? Não, fala. Pode conseguir. Não tenta não, cara. Manda ver. Não, cara, porque eu não conheci, nunca tinha lido nada de Guardiões da Galáxia. Conhecia um que outro personagem. Mas o filme resgatou aquela essência dos anos 80, cara. A trilha sonora do filme, os personagens, a maneira como a história é contada, a resolução da história, até o mistério por trás do pai do Star-Lord, né? Assim, cara, o filme foi feito minuciosamente pra encantar quem não gostava do filme, cara. Aquilo ali foi um trabalho muito bem feito da Marvel, cara. Eu vou dizer pra você que, assim, eu cheguei a me emocionar assistindo Guardiões da Galáxia, não porque teve alguma cena particularmente emocionante nem nada, mas... Cara, eu com 35 anos nas costas, eu tive meu Star Wars, entendeu? Então, cara, aquela cena que as naves da Tropa Nova começam a formar uma rede pra segurar e vazando o Ronan. Cara, eu fiquei maluco, entendeu? Aí assim, eu tava me sentindo uma, realmente uma criança de 10 anos vendo aquilo. E puta, me pegou, cara, assim, o Star Wars que eu não tive, eu, obviamente cresci vendo Star Wars, referência, assisti e tal, mas eu não tive aquela coisa de ver aquilo no cinema e falar, caralho. E a revolução que um filme de supergrupo fez, né, cara? Por exemplo, agora, o estúdio que tá fazendo o Star Trek, o novo, pro terceiro filme, eles querem essa mesma pegada, Guardiões da Galáxia. Com humor, com, sabe? Um filme de supergrupo obscuro da Marvel vai influenciar uma das principais franquias de ficção científica de space opera, que é Star Trek, sabe? E outra coisa, cara, o ator, aquele que faz o Drax, cara, que não é ator, né, que é lutador de MMA, né? Wrestler. É, pois é, o cara, porra, o cara, ele convence, né, não vou dizer que é um show de interpretação, né, mas ele tá muito convincente no papel, eu acho que ali ele se deu ao máximo naquele papel, cara, assim, colocando de uma forma bem homossexual. uma coisa que eu achei bem legal no Guardiões é assim, a gente, desde que esse filme foi anunciado, a gente no BDE tá falando que ia ser foda, mas por zoeira também, né? Porque, pô, ia ser foda, tem um rato de metranca, tem uma árvore falante, não sei o quê. Mas assim, acho que no fundo, não sei se a galera levava muita fé. E pegou todo mundo de calça curta, realmente, cara, porque foi um negócio muito legal. Não é um filme memorável, épico do caralho, mas é um filme muito legal, cara. Desde janeiro a gente tava colocando no nosso perfil do Facebook imagens do coxinho de Trabuco. Eu vi isso, achei muito estranho. Você tá falando desse filme desde aquele podcast que a gente gravou com o Bugman uns 2 anos atrás, a respeito da fase 2 da Marvel. Pra você ter uma ideia, que a gente olhou e falou, porra, tem um Guaxinim nessa porra, que merda é essa, né, cara? E tá aí, cara, é o que o Wagner falou, eles pegaram um filme de um grupo mega obscuro, personagens mega obscuros, e fizeram um puta filme divertido, cara, um dos melhores filmes da Marvel. Yeah. Mas, ó, Léo, o que eu acho que foi a grande sacada dos Guardiões da Galáxia foi o filme não se levar a sério, ter aquela pegada anos 80. Sim. Tipo Star-Lord explorando aquela catacumba, ouvindo música e dançando break. Porra, o negócio é sensacional esse clima que o filme tem. A atmosfera que ele te passa é muito boa. E as merdas que eles fazem, que eles falam, que fazem, né, cara? Tipo, aquela piadinha do Star-Lord com o Pollock, que cara, que é muito bom. O Rocket, ele deu uma olhada meio enojado, assim. Enojado. Quill, você tem problemas. É o tipo de piada que você vê em filmes dos anos 80, assim, cara. Sei lá. Você veria num filme com o Bud Spencer e o Terence Hill. Exatamente. Bom, cara, realmente, Guardiões da Galáxia foi um dos filmes de 2004. Esse foi pra marcar mesmo, cara. É, uma cara, de uma novo coisa 2004? 2014, porra. É o que porra, eu segundo que fala em todos. É o segundo que fala 2004. Eu devo ter dito também, porque quando eu falo muito rápido, eu troco. Não, foi o Luco na apresentação. Bom, vamos lá. É. Outro dia eu inventei de falar Rapini Coluna. Não sei como é que é. Até tava conversando com o Daniel me olhou assim com a cara, sabe? Muito bom. Justamente, Rapini Coluna, coisa que eles não têm quando são desenhadas pelo Life. Pronto, falei. E teriam em excesso se fosse desenhado pelo Kelly Jones, né? Muito bom. Mas agora o Magin vai falar do filme que tocou o coração dele. Pô, o melhor filme do ano pra mim é Tartarugas Ninja. Tipo, foi uma merda. Vai se fuder, cara. Tartaruga Ninja foi um erro. E. Caralho, eu perdi até a fala com essa piada. Ó, lá no Argcast a gente gravou um episódio especial só sobre Tartarugas Ninja, aproveitar o jabá aí. Sim, cara, eu ouvi, mas aí vocês falaram de coisas legais das Tartarugas Ninja. Exatamente. Exceto o Vênus de Milo, cara, aquilo não é legal. Caralho. Mas voltando ao filme das Tartarugas Ninja bombado. Cara. Ô Magin, vê se você concorda comigo. Elas são tudo menos ninja. Não, elas não precisam ser ninja. Tipo, o Rafael, ele dá um soco, ele levanta um carro. Ele não precisa ser ninja, ele é um Hulk. Porra. Ele faz, cara, qualquer coisa. Cara, não é pra falar o melhor filme de 2014. Deve é falar verdade, o melhor, né? Filme de 2014, vamos discutir Tartaruga Ninja? Depois acho que a gente volta na Tartaruga. Essa discussão não tem nem sentido por causa de um nome, Michael Bay. Então vai Magin, tomar... Magin, melhor filme, vai. Bom, embora vão falar que a gente com o site Marvete, não sei o que, eu tenho que dar como uma surpresa o filme do Capitão América. Pra mim ele foi um negócio que me pegou de calça riada também, que eu achei que ia ser do nível do primeiro pra baixo. E foi um filme que me surpreendeu, embora não seja no Capitão América, seja os Vingadores com metade do elenco só. Cara, esse filme, ele me surpreendeu também, e assim, dá pra colocar ele, eu colocaria ele como o melhor filme da Marvel até agora, tá? Sim. A melhor, eu diria que ele é melhor que Vingadores, apesar de Sim, eu também. Ser foda. E tá, eu acho que os três melhores filmes da Marvel até agora, cara, é Capitão América, Guardiões e Vingadores, assim. Porque, na verdade, ô Léo, eu levo o Capitão América como o único filme da Marvel mesmo. O resto é diversão. O único que, assim, tem um fio condutor de história, um negócio um pouquinho mais aprofundado que vai, tenta ir pra algum lugar, é o Capitão América 3. Outros filmes da Marvel é só diversão. Não, cara, eu diria outra coisa. Capitão eu diria América que eu... 3? É. É. Não, Capitão cara, América 2. O nego tá viajando as datas e número hoje. Pra algumas coisas ele tá atrasado, mas pra outras ele vai lá na frente, né? Cara, eu diria... Isso se chama drogas. Drogas demais. Ô, Maginho, eu diria diferente, cara. Eu diria que os filmes da Marvel, eles saíram dos quadrinhos dos anos 60 e estão começando a entrar nos anos 70 e 80. É, quando eles chegaram nos anos 90, 2000, eu paro, tá? É, exato. Quando eles chegarem nos anos 90, o Chris Evans vai botar silicone. Chris Evans de silicone com a banana enfiada no top, hein? É bem isso que você falou, o clima dele todo é muito mais sério. Foi o que começou a acontecer no final dos 80 e início dos 90. Que as histórias começaram a se levar mais a sério, coisa e tal. É o Capitão América 3, é exatamente isso. Até anos 70, na verdade, mas assim, ele é mais... Capitão América 3, cara, qual que é o seu problema? É o 2. Assim, ele tem uma premissa mais séria, mas a linguagem... Ele tem uma linguagem ainda que remete aos filmes. Ele tem os momentos engraçadinhos, né? Aquela hora que eles estão... interrogando o sujeito lá da Hydra em cima do prédio, que tá o Capitão e a Viúva Negra, eles jogam ele em cima do prédio e começam a bater papo, assim, eles ficam uns 15 segundos falando amenidades. Ah, você, e aquela menina que você gosta? Pô, não sei, tá. O que você acha? De ver, devo ir pra cima dela, não devo, tal, daqui a pouco sobe o Sam Wilson carregando o sujeito berrando. Ah, meu Deus, vocês vão matar, tal. Então, assim, ele tem uns momentos engraçadinhos ainda. Mas o clima geral do filme, ele é mais sério, com certeza. E eu acho isso ótimo, cara. Porque eu achei que eles acertaram bem o tom, assim. Ele não é um Batman do Nolan, assim, tipo, sombrio, pesado. Mas também não é um... Não um Guardiões da Galáxia, embora Guardiões seja foda, né? Tipo, que é só piado o tempo todo. Eles conseguiram acertar o ponto. Eles tentaram fazer isso com Thor, mas falharam miseravelmente. Não, mas assim, Léo, falando na questão do humor, né? Tu compara o humor dos três filmes, do Guardiões, do Capitão América, o segundo, não o terceiro, e do Thor, né? Por exemplo, o Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3 tem toda uma história de intriga, de conspiração, tal qual o Capitão América 2. Só que as piadas do Homem de Ferro 3 são idiotas. São as piadas, assim, for dummies, sabe? São bobas. Bobas demais, assim. É um bom roteiro e uma péssima execução. É, exatamente. Porque aquilo ali não condiz. Não é um bom roteiro, cara. Pera aí, porra, deixa eu falar. Cala a boca, Wagner, prossiga. Eu falei que é uma cambada de filha da puta, cara. Por isso que eu surto nesse podcast. Que não condiz com todo aquele clima que o filme tenta passar, sabe? Já o Capitão América, as piadas, elas não descem o nível. tem piada, porque eu acho que é filme família, tem que ter piada, né? Tem que tentar agradar o máximo de público possível. Só que as piadas não são tão bobas. Pode ver, essa piada aí que arremessa o cara é prédio abaixo, né, nessa cena aí, é aquela risada que tu dá, aquela, sabe, aquela risadinha assim, tu sabe, tu não trabalha. É, e já o Guardiões da Galáxia, ele não quer se provar nada, ele não tenta se provar nada, ele já é engraçado do começo ao fim, entendeu? Então tu embarca naquela e tu leva aquilo como galhofa, entre aspas, né? Tu compra aquela ideia, porque tudo é muito louco naquele mundo, e tu vai seguindo, né? Sim, concordo, cara. É por aí mesmo. O Homem de Ferro, ele é o que você falou, cara, ele é... Não sei, ele é bobo. Ele até entretém, assim, mas ele é bobo. Ele tem algumas coisas que me agradaram. A interação do Tony Stark com o molequinho lá, eu achei muito bem sacada, cara. Uhum. De não ficar aquela coisa piega, sabe? Ser exatamente o contrário, ele sendo babaca pra caralho, né? Ah, poxa, você realmente vai me deixar aqui? Pô, tchau. Vai embora, assim. Eu gostei, mas por exemplo assim, ó, o plot twist do Homem de Ferro 3, o Mandarim não era místico porra nenhuma, era só um fantoche, né? Isso no contexto de conspiração contra o governo e tal, eu acho muito legal colocar assim, os americanos criando seus próprios inimigos, como eles realmente fazem. Mas é claro que quem lê muito o quadrinho, com certeza ia estar esperando o Mandarim mesmo, eu acho que isso deixou muita gente puto, né? Só que agora, o plot twist do Capitão América, ele tá muito mais dentro da história do filme 2. Porque não é um plot twist tão absurdo pra quem lê quadrinho, pra quem acompanha, pra quem conhece esse universo de conspiração que são os quadrinhos do Capitão América. Sabe? Então, aquela virada, que é quando se descobre que a Hydra já tá infiltrada na SHIELD há muito tempo, cara, aquilo é muito dentro daquele universo, entendeu? Não é tão longe e não fica tão absurdo pra quem tá assistindo. Então, eu tô pensando nisso agora nos quadrinhos, né? É? Agora estão dizendo que a Hydra tá infiltrada em todo mundo. Epa! SHIELD, Vingadores, X-Men, todo mundo. É, mas aí é demais, né? Enfim. É bem por aí. A coisa é muito orgânica, né? Na verdade. Exatamente. Tanto que eu diria que... Eu nem sei se dá pra dizer que é um plot twist, né, cara? Porque a coisa é... Não tem aquele momento no final que você fala... Caralho! Né? Que absurdo. Na verdade é isso. Não, a coisa é tão orgânica assim dentro do filme. E funciona tão bem, cara. Vai sendo revelado aos poucos. Assim, você... Algumas coisas você começa a sacar porque você é velhaco, entendeu? Uhum. Mas o filme, ele, cara, ele como um todo, ele funciona muito bem, né? Nessa linha de espionagem, de traição. Realmente, diferente do Homem de Ferro. Mas não vamos falar de coisa ruim agora, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Fix. E vamos passar pro Sorg. Falaram minhas duas opções, então eu assisti muito pouco filme esse ano. Mas eu assisti um bem legal que eu não esperava nada, assim. Eu importei, porque eu tava sem nada pra fazer, e eu assisti e gostei pra caralho. No Limite do Amanhã, com Tom Cruise, que é baseado no mangá, que acho que em inglês chama I Need Skill. Uma guerra passada no futuro contra uns alienígenas boladão lá, meio nada a ver. E, cara, é um filmaço, assim. Não é um dos melhores, não é um épico, não é um clássico, mas é muito bom, cara. Muito bacana. É uma transposição de Dark Souls, assim, pro cinema, né? Só que futurista. É exatamente. É Dark Souls sem a frustração, porque não é você que tá jogando. Ô, Sérgio, no final das contas, como termina o filme? Ele consegue vencer a guerra com os alienígenas? É o final feliz. Ele consegue vencer a guerra. A menina tá viva também, depois e tal. Mas assim, o desenvolver da trama é boa. Essa parada dele ficar preso no mesmo dia e sempre morrer pra voltar o dia é muito legal, assim, é muito bem feita. A Emily Blunt é linda, cara. Puta que pariu, que mulher linda. E é um filme legal, cara. Um filme bacana pra caramba pra seguir. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, esse filme, se ficou 3 semanas em cartaz, acho que foi muito. Ficou um mês. Eu vi essa porra desse filme. Esse filme é bom, cara, eu vi 2 vezes. Eu não assisti, mas eu tô recebendo bastante recomendação desse filme, vou procurar olhar mesmo. Vai sem medo, cara. O filme é bem legal. Quando aparecer no Netflix, talvez eu dê uma olhada. como muitos outros que apareceram no Netflix e até agora eu não dei uma olhada mais. Mas enfim. O esquema do Netflix é assim, porra, que foda, favorita, e depois um ano você não assistiu ainda, cara. É, já saiu até do acervo. É, bem por aí. Bom, mas agora o Eunuco vai falar do filme que ele é... Ah, é um filme que estreou, assim, recentemente, ficou quase que só 2 semanas ou 3 em cartaz, e eu gostei muito por causa da estética do filme. No Brasil se chamou de Volta ao Jogo, e em inglês ele chamava só de John Wick, é um filme com Keanu Reeves. Eu gostei desse filme porque o filme é honesto, ele é bem simples. O filme é matança desenfreada sem pé nem cabeça. Yeah, baby, yeah! E pra falar com o Keanu Reeves, é um assassino que tinha se aposentado para viver com a esposa dele, e a esposa dele morreu. Morreu de uma doença, não foi diagnosticada qual foi a doença, não sei se é câncer ou alguma outra coisa, e deixou de presente para ele um cachorrinho para ele tomar conta do bicho. Um belo dia, roubam a casa dele, dão um pau nele, roubam o carro dele e matam o cachorrinho. E ele simplesmente sai para matar todo mundo. E para mim, esse filme é como se fosse uma versão normal do Old Man Logan. Porque é exatamente isso. Quando o cara sai da aposentadoria pra matar quem matou o cachorro dele, fica todo mundo, toda vez que alguém chega e fala o nome dele, ah, tipo, quem é fulano que tá? John Wick, ele engole a seco. Tanto que os caras que roubaram o carro dele, que mataram o cachorrinho, um deles era filho lá do líder da máfia russa. O cara chegou com um carro pra vender numa loja, tipo, ah, eu roubei esse carro pra vender. O dono da loja deu um tapa na cara dele, tipo, vai embora daqui com esse carro. Tipo, ele deu um tapa na cara do chefe da máfia russa. Aí o cara liga pra ele e fala, vem cá, por que você bateu no meu filho? Porque o seu filho roubou e matou o cachorro de John Wick, senhor. O cara vai lá e cobre o filho de porrada. Tu sabe a merda que tu fez? Tu tem como? Tipo assim, o cara matou metade do mundo pra eu ficar rico, e tu sabe a merda que tu fez? E o cara vai lá e ele mata todo mundo. Ele mata sem dó nem piedade, mata sem pestanejar. E o filme é isso, é ele matando todo mundo, e todo mundo, caralho, esse cara voltou ativo. O personagem dele é como se fosse realmente o Wolverine, que ficou lá no aposentadoria e de repente teve que voltar a usar as garras. Parece que o personagem funcionar tinha que ser no mesmo Eastwood, cara. O que eu lembro? Aquela cara de mármore dele. Não, mas é isso que é engraçado, porque o Keanu Reeves tem aquela cara dele de... É sempre a mesma cara. E ele consegue convencer como um cara que passa na rua como se fosse um cara qualquer. E todo mundo, na verdade, não sabe que ele é o indivíduo mais perigoso do mundo. Toda vez que alguém fala o nome dele, ele fica, dá 2 passos pra trás. Tipo, não, eu vou embora, né? Contrata a outra pessoa. Desculpa, eu não vou me meter nessa merda. E eu vou te falar, hein, cara. 2 caras que não tem expressão: Keanu Reeves e Ben Affleck. Eu prefiro Keanu Reeves porque o Ben Affleck, ele não tem expressão e tem cara de bundão. E aí, é de bunda. O Keanu Reeves tem cara de desinteressado, bicho. O Keanu Reeves tá com cara de quem tá. Ele tem uma cara de foda-se. Ele tem uma cara de uma pessoa que fica barbudo, sentado na praça, alimentando os pombos, olhando pro vazio. Exatamente, é o meme dele. Ele tem cara de meme. E o bom é que o filme inteiro ele fica com essa cara. E quando ele começa a voltar a matar as pessoas, ele fica com essa cara. Tem um lance que os caras tentam inventar na casa dele pra matar, tipo assim, uns 15 pessoas. Ele mata todo mundo, o policial vai lá, bate na porta dele. É, desculpe, senhor Wick, os vizinhos estão reclamando de que o senhor está fazendo muito barulho. É, eu estou limpando o lixo. Aí o policial olha, vê aquele monte de cadáver. O senhor está de volta? Não, isso aqui é só uma festinha particular, o cara. Tá bom, eu estou indo embora, tá bom? Tipo assim, o pessoal deixa em paz porque todo mundo tem medo dele. Então, e essa é a minha recomendação. Um filme muito bom, já deve estar nas importadoras da vida. Tipo, é um filme daqueles despretensiosos. Ele parece muito aqueles filmes completamente loucos, tipo Snatch, Porcos, Diamante. Uhum. Ou aquele... Ah, Snatch é um filme. Duas escopetas, não sei o quê. Então, ele tem esse quê do Snatch, de violência desenfreada. Ou então aquele filme com... Mas ele é montagem videoclipe também? ou não? Não, ele não tem montagem de videoclipe, não. O filme é todo escuro, todo obscuro, todo de tiroteio, de morte, mas é bom pra cacete. Legal. Bom, galera, eu... filme que eu assisti, além de Capitão América, obviamente, né, e Guardiões, que foram fodas, eu assisti um filme que foi, cara, foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, e não assisti no cinema, infelizmente, devia ter ido, tive que importar da Romênia o meu Blu-ray, que foi o Lego Movie, cara. Que filme sensacional, cara, que filme divertido, puta que pariu, uma das melhores, acho que foi a melhor animação que eu assisti esse ano. Eu não assisti o Let It Go, que todo mundo assistiu. Ah, essa coisa tá bem, porque assim você não ficou viciado nessa música de engraçado. Cara, eu caí na besteira de mostrar só a música pra Milena. Só a música, assim. Pra Milena, já nunca mais aquele vídeo deixou do seu YouTube, né? Cara, ela saia pulando, assim, cantando Let It Go. Caralho, não faça isso. Puta que pariu. Ainda bem que eu não vi essa merda. O cara pode até ver, assim, mas não veja com uma mulher por perto, cara. Mas é pior que a música do Pônei Maldito? Pônei Maldito, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pônei Maldito, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cara, é música de filme Disney, velho. Mas a gente não tá falando de Frozen, porra. Tô falando de Lego Movie. Vocês assistiram Lego Movie? Sim, o melhor não, que cara, existe. Não, cara. Ah, é? Cara, melhor Batman de todos. Você não assistiu, Wagner? Não assisti, cara. Não. Cara, é assim, é. Mas você sabe do que se trata, né? Você deve ter visto por um dos trailers. Não, sei bastante. Cara, o filme é sensacional e tudo tem um porquê. E ele tem um plot twist mesmo, você fala, caralho. Apesar que eu achei o plot twist dele meio piegas, assim. Na verdade, eu achei muito piegas. Eu achei piegas pra caralho. Pra mim, o plot twist cagou o filme, assim, mas tirando isso, eu abstraindo, a Milena achou a coisa mais linda e fofa do mundo, eu achei uma merda, mas tirando isso, cara, é um puta filme divertido, os personagens são muito bons, cara, todos eles, não só o Batman, assim, e é legal porque a Warner, ela tem os direitos de uma porrada de personagem, né? Então, porra, cara, aparece Batman, aparece Super-Homem, eles ficam eles fazem dão uma sacaneada no Lanterna Verde, ele meio que puxa saco do Super-Homem, o Super-Homem não aguenta ele, cara. O Gandalf, aparece o Han Solo e o Chewbacca, cara. Nossa, que... Cara, foi o Morrison que escreveu o roteiro. Não, é quase tem um lance que eles pediram permissão pro Nolan pra usar o Batman, porque os caras chegaram e falaram, ó, a gente quer usar o Batman no filme pra ser o Batman da sua história, mas tem um pequeno diferencial, qual? Nesse filme o Batman é um babaca. E ele é muito babaca, cara. Tipo, ah, mas é isso que ele o Batman. Ele pega a mulher do cara, né? Não, mas ele é babaca mesmo, ele chega e pega a mulher do cara, ah, por que você tá fazendo isso? Você tem que atrever a namorada. Mas por que você tá fazendo isso? Porque eu sou o Batman. É, ele tem essas mesmo, de tipo, eu sou foda porque eu sou o Batman, saca? Você faz a pergunta, ah, por que você consegue? Ah, eu sou o Batman. Tipo, foda-se, ele é bem babaca, mas cara, todos os personagens são demais, cara. O filme é empolgante, cara, qualquer criança que assistir vai ficar maluca, entendeu? É um puta filme, puta que eu recomendo muito mesmo. E é o segundo melhor Batman, porque ele só não supera o do Feira da Fruta. Ah, é, esse é estranho. Senhores, vamos fazer uma última rodada agora com piores, seja pior de cinema, pior de quadril, mas cara, é pra falar mal. Assim, detonar. É pra detonar. Essa é a hora que todos os nossos ouvintes que estão fora de DC podem sair do podcast, né? É pra falar o que é horroroso, assim. E dessa vez eu vou começar pelo Sorg, porque como daqui a pouco ele vai cair de novo, aí pelo menos ele já fala. Interestelar, cara. Caraca, roubou do Nolan. Meu, puta que pariu, roubou o meu. Obra-prima do Nolan, blá blá blá, filme genial. Ouviu? Até levantei aqui, cara, tava deitado, até sentei. É, e não sei o quê. E, cara, porra, que filme ruim, cara. Antes de mais nada, vai ter um monte de nego babaca me xingando nos comentários, né? Porque na minha resenha que eu fiz lá, que eu desci o pau no filme, um monte de nego falou, ai, você não entendeu o filme, mimimi, blá blá blá. Cara, eu entendi o filme, eu gosto do Nolan, eu gosto dos filmes do Nolan, Eu tô assistindo o filme do Nolan desde do que ele apareceu lá com aquele que quer passar de trás pra frente, mas Interestelar não dá, cara, não desce. É muito idiota, tem muita situação forçada, tem muita coisa que não faz sentido. O filme que tenta ser realista, o extremo, o pseudo-científico, eles vão explorar um planeta do lado de um buraco negro, cara. Eles usam um buraco negro de estilingue pra dar potência na nave. Olha uma puta que me pariu, cara. A cientista que no meio de uma crise resolve tomar uma decisão baseada no amor. Ai, eu quero ir lá porque eu amo aquele cara. Ah, merda, cara. Puta que pariu, cara. Tipo, eu acho que no ano passado fizeram um trailer honesto do Prometheus usando a música dos Trapalhões. Deveriam repetir isso com o Prometheus. Que equipe científica ridícula é essa? Não, não dá, cara. Fora que tem um monte de furo. Eles vão no planeta de acordo com os sinalizadores que a primeira equipe mandou, falando, ó, vem quente que esse planeta é massa, é da hora. Eles vão no planeta que é só mar, cara, que tem tsunami de milhões de metros de altura. Por que que eles mandaram o sinalizador falando pra ir naquele planeta se não tinha condição de habitar aquela porra? Não, mas não, isso aí, só eu tenho que te explicar uma coisa, porque isso aí não tem mais explicado. Porque você não entendeu o filme. Não, isso aí é porque naquela hora, a mulher até fala depois, como a gravidade é diferente para um buraco negro, o tempo passou diferente. Então a primeira equipe chegou lá, pra a primeira equipe só tinha se passado 15 minutos. Por isso que a mulher morreu em 15 minutos. 15 minutos no planeta, a mulher fez... Não, sim, mas a questão não é essa. Se eles chegaram no planeta... Não é habitável. Não tem que mandar o sinalizador, cara. O sinalizador foi mandado porque eles falaram que, ó, beleza, vem nesse planeta. Mas não faz sentido, cara. A questão do tempo, eu entendi. A equipe lá, às vezes, chegou faz... Até eles falam mesmo, eles podem ter morrido aqui faz minutos. Ou anos, não sei. Mas, cara, não era pra eles terem avisado que aquele planeta é habitável. Só tem água naquela porra. Mas enfim, Interestelar é uma bosta, eu não gostei. Eu acho, ele foi vendido como novo clássico, novo 2001, mas é um filme, cara, pra você pagar de fodão, sabe? Não, porque Interestelar, porque eu assisti Interestelar e eu entendi foda. Mas é uma bosta, cara. E eu gosto do Nolan, pra caramba, e por isso que eu fiquei mais puto. E aí o Sorg caiu de novo, muito caro. Agora é hora que ele destilou o veneno dele. Cara, o Sorg, ele se ofendeu com o filme de verdade. Ele destilou o veneno dele todinho no Interestelar. Eu tava com medo. Agora é hora de falar qualquer coisa. Eu tava com medo de falar qualquer coisa, cara, senão o Sorg ia me morder, cara. Não, cara, ele latiu muito agora. E eu fiz bem chamar ele. Eu sei que caiu. Ah, voltou. Agora, o senhor, Sr. Wagner, o senhor faça a fineza aí de citar o seu pior do ano, por favor. Cara, eu gosto muito de filme épico. Desde a época que eu assisti Conan o Bárbaro, eu sou muito fã de filme épico, filme com personagem poderoso fazendo o papel principal, Schwarzenegger, Conan. E aí, quando anunciaram The Rock no papel de Hércules, esse filme vai ser foda pra caralho. Só me dá o Hércules derrubando tudo, pulando em cima do javali que nem tem na cena, cortando a cabeça da Hidra. Ah, é só isso que eu quero. Não, cara, filme é péssimo, cara. É péssimo, é mal executado, e tem um roteiro de merda. E tudo porque agora eu tô no nível do Sorg, assim, porque eu esperei muito pra ver esse filme. Eu pensei, esse filme vai ser muito bom, cara. Mas ele me traiu, cara. Me senti traído olhando esse filme. Cara, toda hora que o The Rock colocava as fotos no Instagram do caralho. Meu. Exato. E aí, primeiro o filme não sabe o que ele quer da vida. Cara, acho que foi o James Gunn que dirigiu esse filme. Eu vou ficar devendo a informação agora. Mas o filme não sabe o que quer, cara. Porque, porra, primeiro ele é pra ser o Hércules lendário. Até tem a história da cobra e tal. Aí depois, ele não é o Hércules lendário, ele foi tudo o sobrinho dele lá, o Bilal lá, que inventou. Biolaus. Que inventou essa história toda. E aí os companheiros dele aproveitaram esse marketing pra usar contra os inimigos. Mas aí depois tem uma cena que o cara levanta um cavalo e atira longe, né? Tipo, porra, caralho, tipo, se decide, né, meu? É o Hércules da lenda, o Hércules mitológico ou não, sabe? Tipo, não, e no final quando ele derruba aquela estátua? É, tipo, sabe, o filme, eu não sei o que ele quer. Na boa, eu fiquei me sentindo trouxa por uma hora e meia por esperar tanto. E locação na Croácia, e porra, super produção, e tipo, não vi nada daquilo, sabe? Que é centauro de merda. Centauro de merda, cara. Aí eu olhei assim, centauro, eu olhei assim, tipo, centauro, caralho, foda pra cacete. Aí quando eu vi, não, tá de sacanagem, é impossível, isso não é centauro, não, o cara é estrada. É só não, isso, o cara é estrada. Não, aqueles gregos, eles têm que ser muito burro pra cair naquele centauro. Que é tipo, ah, são centauros. Não, mas aí, tipo assim, é só o ângulo que eles estavam olhando que fez eles não perceber que era um cara montado num cavalo. Vai tomar no cu. Tipo assim, não é um centauro, você que é cego, que é filho da puta. É, tipo, pô, isso aí é chamar os gregos e eu e a torcida do Flamengo de burro, sabe? Ah, é zoar com a torcida do Flamengo, eu concordo. Não, e umas piadas idiotas, cara. As piadas. Chega, é o filme do The Rock, do Hércules, é uma bosta. Se querem perder seu tempo e rir de umas piadas toscas sem sentido, olhem esse filme. Até digo que o Hércules, o The Rock, nem tá tão ruim no papel. Eu acho que o problema dali é a execução mesmo, sabe? É o roteiro e a execução do filme. E direção. Montagem. É a ideia, mas tipo assim. A ideia de ter o The Rock como Hércules é genial, cara. Quem mais poderia fazer o papel hoje? Quem mais? Tipo, o The Rock, né? Hoje ele é o único bruco carismático. Exatamente. E que, por exemplo, assim, vai... É o Luferrino da nossa geração. Vai colocar o Schwarzenegger. O Schwarzenegger não aguenta tanto tempo. Nem sei como é que o Schwarzenegger vai fazer Conan Reid, sabe? Vai ficar o tempo todo sentado no trono mandando os outros fazer alguma coisa. Esse vai ser, tipo, né? O Schwarzenegger não aguenta correr mais. Não aguenta fazer muita cena de ação. Ah, eu não posso fazer mais nada. Tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. E ainda mais, quando é filme tipo Os Mercenários, porra, dá uma metralhadora pro cara, o cara fica ali atirando, tá beleza. Agora, filme épico, ele tem que lutar, tem que brandir espada e tal. Então, o The Rock seria o único que teria com pique pra fazer isso, né? Sim, e o The Rock, ele se você não exigir muito dele, ele convence até, cara, nos papéis dele, né? O meu grilo com o filme foi não saber onde queria chegar, sabe? Foi se perder, assim, uma ideia tão bacana que se perdeu. Se perdeu e sobrecarregada por um monte de lorota, assim. Uma hora e meia de lorota. O Wagner já também ficou ofendido pelo filme. Já daqui a pouco eu vou cair também, cara. Não, você, pode falar merda aí. Cara, tipo, mas eu vou compartilhar o sentimento de me sentir enganado. Dias de um Futuro Esquecido. É tipo, mesmo? Sim, eu não gostei daquela porra. Eu achei que pra um filme dos X-Men foi mais um filme do Wolverine. Eu achei forçação de barra do caralho, tudo naquele filme. Aquele lance de colocar o Wolverine pra ser literalmente o elo de ligação, de união dos X-Men, dele ser o cara que vai fazer o Xavier voltar a acordar e ir pra vida e parar de usar drogas e voltar a ficar na cadeira de roda. Eu achei que aquele filme se focou demais naquele pseudo triângulo amoroso entre o Xavier, a Mística e o Magneto. Fora isso, não comprei a ideia de colocar um Bolivar Tresca, não. Só porque é o anão de Game of Thrones. Isso é. E achei aquele futuro do final dos X-Men, que é aquele futuro que parecia até o futuro dos Jacksons, com todo mundo usando roupa colorida, com despertador holográfico, vai tomar no centro do seu cu, filho de uma puta. Que porra de futuro de merda era aquele? Tipo, achei que o filme, assim, começou com uma boa ideia, as cenas das lutas dos X-Men do futuro contra os Sentinelas eram muito boas. A cena do Mercúrio, tipo assim, pra quem ninguém tava dando nada no personagem, a cena do Mercúrio nada declarava, uma das melhores cenas envolvendo um personagem de histórias em quadrinhos já feitas, comparável àquela cena do Noturno nos primeiros X-Men 2, e ninguém tava dando nada pro personagem quando mostraram as primeiras imagens dele, tipo aquela roupinha de viado, aquele cabelo prateado falso. Mas o personagem roubou a cena nos momentos que ele teve no filme. No geral, eu achei um filme que veio prometendo e não cumpriu. Eu não assisti até agora. Não pretendo assistir tão cedo. Talvez se entrar no Netflix também. Mas eu já digo que o que me incomoda é o fato deles arrumarem um mutante mega poderoso que pode resolver as coisas num segundo, usarem ele em uma cena e nunca mais se falar dele, assim. Mas isso aí acontece em todos os filmes, praticamente, dos X-Men, né? Sempre tem um mutante fodão que não vai junto. Imagina, em todos os filmes dos X-Men, todos os mutantes fodões, acontece alguma coisa com ele. Morreu, ficou amnésico, desapareceu, ou então ficou em coma. Agora no Mercúrio, não. O Mercúrio foi lá, resolveu tudo sozinho, e depois todo mundo virou pra ele e falou: valeu, buddy, pode ir embora. Toma um sorvete, vai feliz. É? Não, porra, era pra ele, cara, vem comigo, vamos resolver. Mas é que não era a jornada dele, não era o objetivo dele. O objetivo dele era só fazer um job ali. Não era o objetivo dos diretores do filme, não era o objetivo da porcaria do pessoal que queria vender bonequinho, né? Não, é porque. Então, é que se o. Se eles seguissem a lógica e pegassem o Mercúrio e falassem: Mercúrio, enfim, convencesse da forma que fosse e falasse: Mercúrio, vamos nos ajudar a impedir o assassinato, enfim, whatever, acabava o filme, entendeu? Aquela velha situação que se você pegar o cara e manter ele na história assim, você não tem mais filme, ele te resolve no segundo. É, exatamente, ele ia... Tipo, imagina, Wagner, você monta uma equipe de super-heróis, você fala com o Besouro Azul, Cavaleiro da Lua, nossa. Robin, qualquer um Robin merda nisso da vida. Rapina e Columba e a Garota Esquilo. Aí de repente aparece o Super-Homem. Gente, pode fazer parte da equipe? Tu manda todo mundo pra casa, galera. Manda todo mundo pra casa. Tipo, essa aqui é a sua lista. Super-Homem, isso, acabou. Deixa ele resolver o problema. Vamos continuar, vamos seguir, porque agora o Magin vai falar do pior dele. Porra, o meu pior é muito ruim, pessoal. Vocês têm certeza? Vai, chora. O Transformers, alguém viu essa merda? Não, por que você viu o Transformers, cara? Caralho. Eu importei. Eu me orgulho de não ter dado dinheiro pro Michael Bay, eu importei. Não, eu também, eu importei, mas eu não consegui ver aquela merda. Caralho. Tu viu Transformers e Tartaruga Ninja esse ano, cara? Eu tentei ver os dois, eu não consegui ver nenhum deles, eu não acabei de ver. Ah, tá. É sério, os dois são... Vamos botar no pacote de merda os dois juntos, assim, já fazer um cimentão de bosta. Caralho, eu não sei o que é pior, um ou outro. O Tartaruga Ninja, porra do Splinter, que aprende ninjutsu com a na folha de jornal. Puta que me pariu, vocês viram a Tartaruga Ninja? Eu vi, cara. O Splinter pegou aquela propaganda do Instituto Universal Brasileiro, saca? Não. Ô, Léo, aprendi eletrônica. Se ele tivesse comprado as fitas do Instituto Universal Brasileiro e assistido, eu até comprava a ideia, mas não, ele só leu o anúncio e aprendeu ninjutsu. Caraca, é aquele plot twist desgraçado de que foi a April, na verdade, que salvou as tartarugas. Vai tomar você do seu povo! Caralho, mas é muito ruim. A única coisa que presta no filme é a porra da Mega Fox com a calça apertada, porque nada no filme é bom. O visual das tartarugas é bizarramente ruim. Tipo, eu prefiro muito mais a Tartaruga Ninja 2 com o Vanilla Ice dançando lá. Go ninjas, go ninjas, go! Aquela porra. Ah, mas é sempre melhor. Cara, é o que eu falei, isso é o que eu comentei. O que me incomoda nessas tartarugas é que elas não precisam ser ninjas. Entendeu? Cara, se você é um troglodita de 2,5 metros de altura que consegue levantar um carro, você não tem que saber lutar. Mas, Léo, é pior que isso. Você chegou a ver o Donatello? Sim. A porra do Donatello parece aquela porra daquele uniforme do Homem-Aranha, só que não fecha aqueles braços novos que o Homem de Ferro deu pra ele. É muito escroto. Tá, mas vem cá, o que tem no Transformers? Vamos pro ruim mesmo, né, cara? Eunuco, você que viu essa merda até o final, por favor. Vamos lá, vamos começar. Mark Wahlberg. Pai de família. Pai de família, que delícia, cara. Peraí. A filha dele que parece que anda no meio da fazenda de salto alto toda hora. Peraí, eu sempre confundo Mark Wahlberg e Matt Damon. Quem é que fez o Mark Wahlberg é o cara que não fez o Jason Bourne. Tá, ok. É o do Ted, é o cara que fez o Ted. Exatamente. Beleza. É o cara que fez o Scott Doesn't Know. É, ele é um ator mais ou menos. Não, o filme é ruim. Tipo, as cenas de perseguição são ruins. As cenas de explosões são ruins. O líder Optimus foi transformado num assassino completamente sociopata que quer matar todo mundo e trata todos os seus Autobots como se fossem escravos. O Megatron aparece de novo no filme depois de estar morto. As cenas de transformação que eles criaram com os novos Decepticons parece ser obra de série 3D dos anos 90. O plot da história é ridículo, os personagens humanos são totalmente desnecessários e o final é uma cópia deslavada de qualquer filme do Super-Homem dos anos 90. E aquele dinossauro lá, cara? Sim, o Grimlock sendo transformado em montaria pro Líder Optimus. Eu fui apenas algo que fizeram, porque nada é mais massa velho do que um robô gigante assassino montando num tiranossauro os robôs gigantes de cospe fogo. Mais gigante ainda, né? Um robô gigante com uma espada montando um dinossauro robô mais gigante que ele. É, um robô gigante assassino com uma espada. Só pra uma coisa, você falou que os personagens humanos não são desnecessários. Nos outros três filmes, eles são desnecessários, eles não servem pra nada. Não. Primeiro filme, a Megan Fox serve pra deixar todo mundo que levou a mulher no cinema constrangido. Ah, consertando um carro de shortinho, né? Porra, aquilo é muito constrangimento, nossa. Constrangimento? Não, se você vai com... Não, Lucas, se tu vai com a tua namorada, tu fica muito constrangido. Cara, constrangido constrangido assistir aquele filme com aquele bosta do Shia LaBeouf e aquela família de imbecil dele. Isso é constrangimento. Mas vamos seguir, porque o pior desse ano não foram esses filmes, que não são desse ano, foram Transformers 4 mesmo. Enfim, o Magin, pode pegar os dois e dar descarga. É terrível mesmo. Não, é terrível o bagulho do dinossauro. Caralho, na moral, eu achava a história do 3 ruim, mas a do 4 conseguiu superar. É muito tosca. Cara, eu tô até com vergonha de falar o meu pior, porque os piores de vocês, eles foram muito ruins. Não, porque vocês falaram com uma paixão, assim, dos seus, cara. Principalmente. Paixão, né, paixão não, ótimo, você já disse. Paixão, não amor. Cara, principalmente o Zorg e o Wagner falaram com. Né, com uma força no coração tão grande que o meu não é tão ruim assim. Cara, eu tinha falado que o meu melhor desse ano tinham sido algumas edições de Multiversity. Eu vou te falar que o meu pior desse ano também são algumas edições de Multiversity. Especificamente os Justos e Pax Americana. Caralho, o Justos não é tão ruim não, vai. O Justos é real, Pax Americana é maconha. Justos é maneiro, cara. Ah, cara, eu reli depois, cara, e reli de novo. E, cara, caralho, só. O Justus tem uma coisa legal, que é a insinuação de que o Super-Homem e o Batman são viados. Eles são dois viados, né? Entendeu? E tem um TTT lá entre eles. Porque, viados bichos, viados. São viados bichos, assim, entendeu? Mas, cara, Nossa, não. O final é confuso, você não entende muito bem o que aconteceu. Assim, você entende o que aconteceu, mas assim, a coisa fica meio confusa no final, entendeu? Você não entende exatamente o que a Alexa Luthor fez. É basicamente uma. Tudo bem, eu entendo que foi a intenção do Morrison, mas é basicamente uma cara, assim, com um monte de filho de herói fazendo merda. Eu discordo de você, eu acho Justus aceitável. Agora o Pax Americana, não, aí a gente. Vai, senhor fodão. Fala, então, vai. Ô Léo, deixa ele falar, vai. Não vou falar porra nenhuma, não, tomar no cu. Pô, o Justus é maneiro pra cacete. Ele fuma mesmo bagulho que o Morris, você não vai defender, então. Cara, não é, por exemplo, o Justo, vocês não devem ter pego a vibe dos anos 90 que ele meteu ali no Justo, no início da Image, coisa e tal. Eu não vou falar, fazer um podcast sobre isso nas considerações finais, não. Vou pintar. Ah, porque deve ser uma vibe. Porque deve ser uma vibe muito ótima mesmo. Ouvintes, ouvintes, colegas de podcast convidados. Vocês ouviram o que eu falei? Tu fuma mesmo bagulho que o Morrison e ele nem se defendeu. Cara, eu do Justus eu gostei. Agora, Pax Americana eu já li 2 vezes e meia, porque na terceira vez eu desisti e eu continuo não entendendo. Não, não dá, cara. Pax Americana é ininteligível. Não, não tem como. E, cara, e eu entendi crise final, entendeu? Tudo bem que eu precisei ouvir os podcasts, eu precisei ouvir um ARG sobre isso, eu precisei ouvir o Comic Pod sobre isso. Os 13 Comic Pod. Precisei procurar uma certeza, mas eu entendi aquela porra, entendeu? Mas, cara, Pax Americana é ininteligível, cara. Eu diria que é muito pretencioso até, entendeu? Eu adoro o Morrison, cara, eu gosto muito do trabalho de Morrison, mas Pax Americana não rolou, cara. Não sei se eu não captei a proposta, o que que foi. Sim, eu entendo que a coisa toda é uma mistura de história meio de trás pra frente, que não é de trás pra frente, misturado com um monte de flashback, mas, cara, você até consegue, mais ou menos, sacar a linha cronológica daquilo. Mas ainda assim, a história é confusa, cara. Quem é aquele sujeito de mão biônica que mata todo mundo? Sua mãe. É o Major Steel, cara. Mas, porra, o problema é que isso fica subentendido pra quem leu a porra dos quadrinhos lá da Charlton Comics. Dos personagens que foram pra descer dos anos 70 pros anos 80. Não pra quem vai ler essa porra. Tem que estar na cabeça do Morrison. Pra gente não estender muito no assunto, mas que o Morrison falou que leitor de quadrinho tá muito acostumado com tudo mastigadinho. Então o que ele fez foi não colocar assim, um ano atrás, um mês atrás, tempo presente. Não datar o período que as cenas estão ocorrendo. Por isso que é meio vago, até porque o Quietly. É difícil você ver quando o personagem envelhece no traço do Quietly. Não que o traço do Quietly seja ruim, pelo contrário. Esse tempo passado no rosto do personagem, do Quietly, é difícil. Mas assim, é confuso mesmo, cara. Eu concordo com o Léo. Cara, eu fiquei uma tarde inteira, eu, King e o Eunuco no WhatsApp, discutindo o Pax Americana. Ninguém chegou a conclusão nenhuma. Chegou a conclusão que a gente não lugar. Entendeu nada. Cara, a gente não saiu do lugar. E eu achei decepcionante. Eu esperava assim, um puta HQ, eu tô com o Léo nessa. Eu esperava um HQ foda, assim, mas foi decepcionante. Pro HQ pareceu, na verdade, um grande trailer. Pareceu aquele preview de 5 páginas que sempre lançam de uma HQ foda. O Pax Americana é isso, só que com 30 páginas. É o preview de uma HQ foda que nunca vão lançar. Ainda bem que, como eu disse, saiu Thunder Words na sequência e, puta, é o extremo oposto, cara, daquilo. Nossa, eu não li ainda. Nossa, é muito legal. Cara, mas é o extremo. O Morrison deve ter pensado nisso, cara. Ela deve ser diametralmente oposta de propósito, assim, porque ela é o extremo oposto mesmo. Ela é linear, simples, heróicas também, no extremo oposto do que aqueles heróis são, entendeu? Cara, sensacional. Bom, senhores, vamos para as configurações finais. Os senhores comentem mais, rapidinho aí mais alguma coisa aqui que vocês acham digno de nota que aconteceu em 2014, seja série, livro, quadrinho, cinema, teatro, alguma cerveja nova. Enfim, o que melhor apeteceu aos senhores, mas rapidinho, começando com o Wagner. Pode ser negativo? Pode, você pode tudo, meu chuchu. Fica à vontade, você era da casa. Obrigado, meu anjo, obrigado. Uma coisa positiva, então, já que eu falei antes de uma obra do Beruti, eu vou indicar São Jorge. São Jorge acho que foi bem bacana, gostei muito. Tem um respeito muito, muito bacana à mitologia do São Jorge, que é um pouco cristão, um pouco umbandista, assim, sem perder um pouco do viés assim, científico que o Beruti gosta de botar nas histórias. Uma coisa assim que fez eu me sentir traído foi a série do Constantine. Nossa, cara. Nossa, a gente falou de ruindade agora, sim, pegou o pé na jaca. Cara, eu olhei, Eu olhei 6 episódios daquela bagaça ainda. Eu tava querendo acreditar que o troço ia melhorar e não melhorava. Eu olhei um episódio, tá bacana, não foi tudo isso. Olhei outro, não vamos dar crédito. Aí eu olhei o terceiro, oh, porra, apareceu o Jim Corrigan, ó, oh, legal, né? Vai entrar no universo DC agora. Aí eu olhei mais um, aí apareceu o Lester lá, ó, oh, tá fazendo referência a Hellblazer. Cara, na real, eu acho que eu quis acreditar que ia ser uma série boa. Eu fui crédulo, assim, sabe? Eu quis acreditar que o David Goyer ia fazer algo decente daquilo ali. Mas... Você tentou, né, cara? Você fez sua parte. Eu fiz minha parte, eu posso dizer isso. E assim, cara, eu nem quero falar muito, porque senão eu vou ter um achaque que nem eu tive com o The Rock. Aliás, Dwayne Johnson, tu me traiu, Dwayne Johnson. Muito bom. Imagina você, vai. Bom, na parte boa que me surpreendeu foi o Smash Bros. Da DS, pessoal. Caralho, que jogo bom. Tô jogando até hoje. Boa. Concordo com o senhor. Apesar dele ter encostado ele um pouquinho pra jogar o novo Pokémon, mas eu concordo. É um jogo bom pra caralho mesmo. Muito divertido. Foi uma surpresa muito grata, porque acho que eu falei isso, mas não foi aqui não, foi em outro podcast que eu falei. Eu não achava que nego fosse conseguir fazer um jogo que um Smash Bros. Que rodasse naquela telinha de dois palmos. É um negócio muito sinistro, porque o Smash é aquela bagunça, aquela coisa, um monte de item pulando na tela, focando gente pra caralho, cenário gigantesco, e eu achei, não, vai ficar horroroso, vai ser tudo muito pequeno, tudo muito confuso, mas não, eles conseguiram criar um sistema de zoom legal, que o jogo se foca só nas áreas que são realmente necessárias, estarem focadas na tela, o resto da tela não aparece. O efeito 3D ficou um negócio bem suave, que você agregou alguma coisa ao jogo, embora eu jogue com aquilo desligado. E jogar aquilo online com seus amigos é bom pra caralho. Concordo, e eu dei algumas surras no Majin jogando, mas eu tomei outras surras também. Um monte de coisa rapidinho. Série, no começo do ano teve o final do Breaking Bad, foda pra caralho. Triste, você torce por um anti-herói que só faz merda, e você torce pra ele quando o cara morre, você fica triste, cara, é foda. Quadrinho, apesar de ter começado em 2013, mas tá continuando esse ano, Saga, Leon Saga, que é lindo, é foda pra caramba, tem desenhos maravilhosos. The Sandman Overture, que tá legal, muito bons desenhos maravilhosos. O Neil Gaiman escrevendo Sandman de novo, muito foda. Séries, muita série boa, True Detective do caralho, Vikings muito bom, começa chatinho, mas depois engrena, cara, fica bom. Livro, pô, o Warren Ellis cagou na retranca, um livro de bosta que ele escreveu. Aliás, o Warren Ellis tá numa vibe muito ruim, cara. O Warren Ellis escreveu Planetary, que eu acho que é uma das minhas séries favoritas, assim, tipo, junto com Sandman e Watchmen, Planetary, eu acho que tá no top 3. Eu também gosto. E pô, o livro dele é muito ruim, cara. Puta que pariu. Horrível. E, pô, disco In Flames, lançou um disco novo, muito bom. E é isso aí, cara. Muito bom. Sobrou alguma coisa pra você falar, Nuco? Bom, pra vocês lerem uma coisa boa, o Battle Pique. Boy, o Bom de Briga, do Paul Pope. Que é uma HQzinha fechada, legal pra cacete, com aquele estilo típico do personagem, mas muito legal de se ler, bem universo heróico, vocês vão gostar de ler. E com o traço dele, alguma coisa que eu acho negativa é essa cambada de fanboy, filhos de uma puta, que ficam chupando o saco de Arrow. Escuta aqui, seus filhos da puta, Arrow é o Batman de verde, é isso, é o Batman dando flechada nos outros. É o Batman usando o gorro verde, porque quem não é aquilo? Aquele ali é o Bruce Wayne. Naquele então, último episódio, eles perderam a vergonha, né, cara? Aquilo ali, o Neil Adams levantou da cadeira e falou, vai tomar o seu cu. Não foi isso que eu desenhei. Porque aquilo dali, se você quer saber o que é aquilo, tá ouvindo, você é fã de Arrow, procura algo chamado Filho do Demônio. E você vai ver o que é aquilo, seu filho da puta. O demônio é ruim, que dói. Não, o filho do demônio é bom com algo que é chamado de envelheceu ruim. E esse envelheceu ruim foi transposto pra série pior ainda. Cara, pior que aquela lutinha, ela parece que ela foi transposta quadra a quadra, né, cara? Ele sem camisa lá no meio. Só faltou um escorpião. O escorpião dando uma mortinha. Só faltou isso. Então, você que é fã de Arrow, tipo assim, aprenda uma coisa. Você não tá vendo uma série do Arqueiro Verde, você tá vendo uma série do Batman. A culpa é da DC, que não tem coragem de colocar o Batman na TV pra poder tirar o suco de guano do morcego da porra do filme. E vai se fuder. Engraçado que a Globo comprou os direitos pra exibir Flash, mas não comprou os direitos pra exibir Arrow, né? É mesmo? Aí vai ter aquele episódio que é o crossover, ninguém vai entender nada. Não vai ter aquele episódio, simples assim. É, ou tomara que o SBT exiba Arrow, daí fica... Aí o seriado vai ser Flecha, as aventuras do arqueiro, ou alguma coisa do gênero. Caralho, pior que vai ser exatamente isso, Léo. Flecha, as aventuras do arqueiro. É, cara, certeza que vai ser alguma coisa assim. Ou então vai ser Arrow ou Flecha Verde. Nossa, cara, eu não duvido. Cara, você se lembra que tinha uma geração inteira que acreditava que o Flash se chamava The Flash? The Flash. Por causa daquela série. O The Flash. É, o The Flash, por causa daquela série. The Flash. com o Flash gordinho com roupa de camurça, né? Essa aí. Que por sinal é o mais do Flash nessa série atual. Não, tava até na descrição do poder do Flash na Wikipedia, se você for procurar, tá lá. Um outro poder dele ali da super velocidade já tem um artigo antes do nome. Muito bom, senhores. Então vamos encerrar. Wagnerd, muito obrigado pela sua presença, brilhantando nosso podcast. Normalmente a gente é desorganizado, mas normalmente a gente é mais organizado que hoje, cara. É que tudo tava caótico pelo jeito. O senhor faça o seu jabá, onde nossos leitores podem encontrá-lo e ouvir suas palavras de sabedoria? Bom, os leitores que quiserem ouvir as minhas palavras de merda, né? Podem acessar aí pode acessar www.dinamo.art.br. Lá a gente grava o ArgCast. Eu nem vou fazer a apresentação, porque, né, os leitores do PDE também são leitores do Dinamo, né? Vou convidar também o pessoal para ler, se o pessoal gosta de ler, né? Acho que alguns gostam de ler, né? Acho que eu não tô os nossos leitores, eles leem. Nossos leitores não sabem. Eles não sabem, eles veem as figurinhas só. Nossos leitores sabem ler, exceto os que são fãs do Dada. Como a gente tem um público muito grande que acessa o ARG, vou convidar os leitores também para darem uma lida nas matérias lá. Geralmente sou eu, o Roger ou o Jean, que atualizamos com mais frequência a partir de notícias, resenhas, colunas. Tá tudo lá. Esse aí, obrigado por terem me convidado. Quando precisar, tô aí. O ArgCast vai voltar a ter uma periodicidade menor do que um mês agora? Como é que tá? Aqui a gente não, tá esperando lá, cara. Cadê não essa porra? Não vai porque o Fabiano e o Daniel ainda estão brigados. Eu tô tentando apaziguar, tentando, né, marcar encontro com eles pra tentar fazer, mas não tá dando certo, eles continuam brigando, cara. Então, por favor, uma coisa, ouvintes do ArgCast que querem o ArgCast com mais frequência, por favor, invadam o site e começam a pedir pros dois se resolver parar de brigar de novo, que isso tá uma putaria. Não, arruma um par de luva de boxe pra cada um, porque o Fabiano tá na vibe de UFC agora, né? O Fabiano agora é brigador. É, e o Daniel faz boxe. Arruma uma luva de boxe e, cara, 3 rounds, 2 minutos cada um, eles resolvem, tá bom. Eu acho que isso se resolve com uma sessão de lábias da lata. Não pode ter briga, porque o Fabiano vai lá, dá só uma no rim do HDR, acaba a luta. Ratinho! Então, não vou falar mais disso. Lutar contra deficiente não vale. Não, mas eu tô brincando aí, pessoal. A partir de janeiro, primeira semana de janeiro, o cara pode já acessar o ARG ali, que vai ter conteúdo novo pra você. Pode ficar tranquilo. A gente já tirou as férias. Que bom. Eles, eu não. Eu vou tirar as férias. Alguém sempre se fode, né, cara? Não adianta. Imagine, qual que é o e-mail do baile, o Facebook do baile, enfim, todas as redes sociais e formas de contato do baile. Vamos lá, pessoal. Vocês podem nos encontrar no Facebook procurando por o Baile dos Enxutos. facebook.com/baile dos enxutos. Se você quiser mandar um e-mail para nós com resenhas, dinheiro, contas bancárias, sites bons para baixar qualquer coisa, ou bailedosenxutos@gmail.com. Repetindo, obailedosenxutos@gmail.com. Tem o Twitter também, pessoal. twitter.com/obailedosenxutos. O Google Plus ninguém usa, né? Então... Foda-se, Google Plus. Só eu uso essa porra e ninguém me contar. É porque a gente não tem nenhum funcionário do Google que é leitor da gente, por isso que não, o Google Plus é irrelevante. Muito bom, gente. Alguém tem algo mais a acrescentar? Clique nos banners. Todos eles. Todos. Clique nos banners. Clique nos... Gente, precisamos ganhar dinheiro. Estamos perto do Natal. Então clique nos banners. Aí depois que você clicar no banner, vai lá no seu roteador, desliga o seu roteador, liga de novo e clica no banner de novo. E faça isso o dia inteiro, porque vocês não trabalham, que eu sei, ficam em casa postando o dia inteiro. Então enquanto vocês não estiverem nos X-Vídeos, façam isso pra nos dar dinheiro. Ô Léo, esse programa vai sair depois do Natal, viu? Tudo bem, eu aceito o dinheiro depois do Natal também. Não tem... Eu aceito todo mundo. Ah, e pra quem usa o X-Vídeos, do lado de 4.2, você pode fazer download de X-Vídeos direto. Pô, isso é importante, isso é informação relevante, tá vendo? Eu ainda uso um Nokia com aquele sistema operacional, com Symbian, mas é uma informação relevante. Algo mais a acrescentar? Não, né? Chega! Acabou o podcast. O N-Games era melhor pro meu celular de hoje. Tchau, galera. Uma próxima de concurso aqui tá no vídeo de jogos. Cara, que maldito ruído é esse, velho? Foi a carroça do vizinho, filha da puta, aqui, que tá ligando um carro velho do caralho. Jurei que era um baile funk que a gente tava seguindo agora. Cara... Não, é a correia. A correia do carro dele deve ter uns 30 anos. O filho da puta não troca. É a correia dentada do carro dele. É, exatamente. Eu iria chamar o Nicola, mas as senhoras vão esperar um segundo pra eu pegar um cabo e espetar no meu roteador diretamente, porque a voz do Sorg deu uma engasgada. Eu quero garantir a qualidade. Peraí. Cara, eu achei que ele fosse espetar no gato, sei lá. Vou pegar um cabo e espetar no gato. Caralho. É, se levar em consideração esse avatar aí, né? É, sei lá. Se você levar em consideração os detalhes da vida dele, né? Nada a declarar. Se você for levar em consideração o histórico dele com a Arlequina, eu achei que ele falava: vou pegar um cabo e espetar na Arlequina porque ela tá fazendo merda. Incrível, daqui a pouco cai você. Peraí, caiu o Nicola também. Sim, é isso que eu tô falando. Ah, meu Deus, cara, tá morrendo um por um, cara. Tem um assassino de BDEs rodando aí, tá batendo todos eles. É, eu acho também, cara. Ô, meu, tu tá gravando isso? Não, tá gravando. Tá gravando, nossa, vai ser demais isso aí. Ah, problema do Nicola, cara. Tá aí, ó. Se ele fizer um bom podcast, você já sabe, já podem contratar ele. Hey, man, you're talking back to me. Do you know? You gotta keep them separated. Hey!